aquelas partes que parecem ter sido elegantemente projetadas para capturar insetos, cobri-los de pólen e enviá-los para outro angélico. A intrincada elegância da flor faz a torre da vigia perguntar: tudo isso aconteceu por acaso? Ou aconteceu pelo design inteligente? Outra vez, é claro que não aconteceu por acaso. Outra vez, o design inteligente não é a alternativa adequada para o acaso. A seleção natural não é apenas uma solução parcimoniosa, plausível e elegante, é a única alternativa viável ao acaso a ter sido sugerida. O design inteligente padece exatamente das mesmas objeções que o acaso. Simplesmente não é uma solução plausível para o enigma da improbabilidade estatística. E, quanto maior a improbabilidade, mais implausível fica o design inteligente. Para o observador atento, o design inteligente revela-se uma duplicação do problema. Mais uma vez, isso acontece porque o próprio designer já suscita imediatamente o problema maior de sua própria origem. Qualquer entidade capaz de projetar de forma inteligente uma coisa tão improvável quanto o angélico ou o universo teria de ser ainda mais improvável que um angélico. Longe de pôr fim à regressão viciosa, Deus a exacerba furiosamente. Vire outra página da Torre da Vigia para um relato eloquente sobre Sequoia gigante. Sequoia dendron giganteum, uma árvore pela qual tenho uma afeição especial porque tem uma em meu quintal, um mero bebezinho, com pouco mais de um século, mas ainda assim a árvore mais alta da vizinhança. Um homem diminuto de pé na base da sequoia só pode olhar para cima num silencioso assombro com sua grandiosidade. Faz sentido acreditar que a definição da forma desse gigante majestoso e da minúscula semente que a contém não tenha ocorrido pelo designe? Ainda outra vez, se você acha que a única alternativa ao design é o acaso, então não faz sentido. Mas novamente os autores omitem qualquer menção alternativa real, à seleção natural, seja porque genuinamente não a entendem ou porque não querem entendê-la. O processo através do qual as plantas, seja primulazinhas minúsculas ou sequoias gigantescas, obtêm energia para crescer é a fotossíntese. De novo a torre da vigia, existem cerca de 70 reações químicas diferentes envolvidas na fotossíntese, disse um biólogo. É um fato realmente milagroso. As plantas verdes já foram chamadas de as fábricas da natureza, belas, silenciosas, não poluentes, produzindo oxigênio, reciclando a água e alimentando o mundo. Elas simplesmente apareceram por acaso. Pode-se acreditar mesmo nisso? Não se pode, mas a repetição de um exemplo atrás do outro não nos leva a lugar nenhum. A lógica criacionista é sempre a mesma. O design é a única alternativa que os autores conseguem imaginar para o acaso. Portanto, um projetista deve ser o autor. E a resposta da ciência para essa lógica defeituosa também é sempre a mesma. O design não é a única alternativa ao acaso. A seleção natural é uma alternativa melhor. Na verdade, o design não é nem mesmo uma alternativa de verdade, porque suscita um problema maior do que o que solucionou, quem projetou o projetista. Tanto o acaso como o design fracassam como soluções para o problema da improbabilidade estatística, porque um deles é o problema, e outro retorna a ele. A seleção natural é a solução verdadeira. É a única solução viável já sugerida. E não é apenas uma solução viável, é uma solução de incrível poder e elegância. O que é que faz a seleção natural ser bem-sucedida como solução para o problema da improbabilidade, para o qual o acaso e o design fracassam já de saída? A resposta é que a seleção natural é um processo cumulativo, que divide o problema da improbabilidade em partículas pequenas. Cada uma das partículas é ligeiramente improvável, mas não definitivamente. Quando grandes números desses fatos ligeiramente improváveis são reunidos em série, o resultado final do acúmulo é mesmo improbabilíssimo, improvável o bastante para estar muito além do alcance do acaso. São esses produtos finais que dão forma aos objetos do argumento cansativamente reciclado pelos criacionistas. O criacionista não enxerga o cerne da questão, porque ele pelo menos uma vez, as mulheres não deviam se importar por serem excluídas pelo pronome, insiste em tratar a gênese da improbabilidade estatística como um evento único isolado. Ele não entende o poder do acúmulo. Em A Escalada do Monte Improvável, manifestei essa questão na forma de uma parábola. Um lado da montanha é um despenhadeiro, impossível de escalar, mas o outro lado é uma encosta de subida amena até o topo. No topo está um dispositivo complexo, como um olho ou um flagelo bacteriano. A ideia absurda de que tamanha complexidade possa se montar sozinha, espontaneamente, é simbolizada por um pulo só, do pé do penhasco até o cume. A evolução, pelo contrário, vai por trás da montanha e pega a subida amena até o topo, faz-se o princípio da comparação entre escalar a encosta amena e pular pelo lado do precipício é tão simples que ficamos tentados a nos espantarmos com o fato de ter demorado tanto para a onda ruim aparecer e descobri-lo. Quando ele fez isso, quase dois séculos haviam se passado desde o Annus Mirabilis de Newton. Embora sua realização pareça, pensando bem, ter sido mais difícil que a de Darwin. Outra metáfora popular para a improbabilidade extrema é o segredo de um cofre de banco. Teoricamente, um ladrão de banco pode ter sorte e conseguir acertar a combinação dos números por acaso. Na prática, o segredo do cofre é projetado com um tanto de improbabilidade suficiente para aproximar essa hipótese do impossível quase tão improvável quanto o Boeing 747 de Fred Hoyle. Mas imagine uma tranca de segredo mal projetada, que fosse dando pequenas dicas de forma progressiva, o equivalente ao está quente da brincadeira das crianças. Imagine que, quando cada um dos discos se aproximasse da posição correta, a porta do cofre abrisse um pouquinho, e deixasse sair um pouco de dinheiro. O ladrão ia pegar a bolada rapidinho. Os criacionistas que tentam usar o argumento da improbabilidade a seu favor sempre assumem que adaptação biológica é uma questão de tudo acertar na loteria ou nada. Outro nome para essa falácia é complexidade irredutível. O olho vê ou não vê. A asa voa ou não voa. Assume-se que não existem intermediários úteis. Mas isso está simplesmente errado. Intermediários assim abundam na prática exatamente o que deveríamos esperar na teoria. O segredo do cofre da vida é um mecanismo de está quente, está frio. A vida real busca as encostas de subida amena por trás do monte improvável, enquanto os criacionistas enxergam apenas o assustador precipício da frente. Darwin dedicou um capítulo inteiro de A Origem das Espécies às objeções apresentadas contra a teoria da descendência com modificações, e é razoável dizer que esse curto capítulo previu e descartou cada uma das supostas objeções propostas desde então até os dias atuais. As objeções mais formidáveis são os órgãos de extrema perfeição e complexidade de Darwin, que às vezes são erroneamente descritos como de complexidade irredutível. Darwin destacou o olho como um problema especialmente desafiador, supor que o olho, com todos os seus inimitáveis artifícios para ajustar o foco a várias distâncias, para admitir várias quantidades de luz e para corrigir aberrações esféricas e cromáticas, tenha sido formado pela seleção natural parece, confesso abertamente, o grau mais elevado de absurdo. Os criacionistas citam essa frase alegremente, sem parar. Nem é necessário dizer que eles nunca citam sua sequência. A confissão exageradamente aberta de Darwin revela-se um artifício de retórica. Ele estava traindo seus oponentes para que o golpe, quando viesse, os atingisse em cheio. O golpe, é claro, é a explicação simples de Darwin sobre como de fato o olho evoluiu gradativamente. Darwin pode não ter usado o termo complexidade irredutível, ou a gradação suave para subir o monte improvável, mas de certo compreendia o princípio de ambos. Para que serve meio olho, e para que serve meia asa, são exemplos do argumento da complexidade irredutível. Disse que uma unidade é irredutivelmente complexa se a remoção de uma de suas partes provocar a interrupção do funcionamento do todo. Assumiu-se que se trata de uma verdade óbvia tanto para olhos quanto para asas. Mas, assim que pensamos um pouco nessas suposições, enxergamos imediatamente a falácia. Um paciente de catarata que tenha tido o cristalino removido cirurgicamente não consegue ver imagens claras sem óculos, mas vê o suficiente para não trombar com uma árvore ou cair num precipício. Meia asa de fato não é tão eficiente quanto uma asa inteira, mas certamente é melhor que asa nenhuma. Meia asa pode salvar sua vida amenizando a queda de cima de uma árvore de determinada altura. E 51 de uma asa pode salvá-lo se você cair de uma árvore um pouquinho mais alta. Seja qual for a fração de asa que você tiver, há uma queda da qual ela o salvaria, e uma asa menor não salvaria. O experimento mental das árvores de diferentes alturas, da qual alguém pode cair, é apenas um modo de enxergar, na teoria, que é preciso haver uma gradação suave de vantagem desde o 1 de asa até o 100. As florestas estão cheias de animais que planam ou fazem paraquedismo, ilustrando, na prática, cada passo da subida daquele lado do monte improvável. Por analogia com as árvores de diferentes alturas, é fácil imaginar situações em que metade de um olho salvaria a vida de um animal, e 49 de um olho não salvaria. Os múltiplos gradientes são proporcionados por variações nas condições de iluminação, variações na distância da qual se consegue avistar sua presa ou seus predadores. E, assim como as asas e superfícies de voo, intermediários plausíveis não são só fáceis de imaginar, eles abundam em todo o reino animal. Um plateuminto tem um olho que, por qualquer medida racional, é menos de metade de um olho humano. O Nautilus e talvez seus primos extintos, os amonites, que dominaram os mares no Paleozoico e no Mesozoico têm um olho que é intermediário em qualidade entre o do plateuminto e o do ser humano. Diferentemente do olho do plateuminto, que é capaz de detectar luz e sombra, mas não vê imagens, o olho de câmera escura do Nautilus cria uma imagem real, mas é uma imagem borrada e indistinta se comparada com a nossa. Seria de uma precisão espúria dar números aos avanços, mas ninguém pode negar conscientemente que esses olhos de invertebrados, e muitos outros, são bem melhores do que não ter olho nenhum, e todos estão numa subida amena e contínua no monte improvável, como nossos olhos perto de um pico não o pico mais elevado, mas um pico elevado. Em A Escalada do Monte Improvável, dediquei um capítulo inteiro ao olho e outro asa, demonstrando como foi fácil para eles evoluir através de gradações lentas ou até, talvez, não tão lentas assim, e vou encerrar o assunto aqui. Vimos, portanto, que olhos e asas certamente não são irredutivelmente complexos, mas mais interessantes que esses exemplos específicos é a lição genérica que podemos tirar deles. O fato de que tanta gente esteja tão redondamente enganada a respeito desses casos tão óbvios devia servir para nos alertar para outros exemplos menos óbvios, como as teses celulares e bioquímicas que vêm sendo defendidas por criacionistas que se abrigam sob o eufemismo político de teóricos do design inteligente. É uma história que deve servir de exemplo, e ela nos diz o seguinte: não declare que as coisas são irredutivelmente complexas, é bem provável que você não tenha observado os detalhes com o cuidado necessário, ou pensado com o cuidado necessário sobre eles. Por outro lado, nós, do lado da ciência, não devemos ser confiantes e dogmáticos demais. Talvez haja alguma coisa na natureza que realmente objete, por uma complexidade irredutível genuína, o gradiente ameno do monte improvável. Os criacionistas têm razão em dizer que, se a complexidade irredutível puder ser adequadamente demonstrada, isso arruinará a teoria de Darwin. O próprio Darwin disse isso: se fosse demonstrado que qualquer órgão complexo existisse e que ele não pudesse ter sido formado por numerosas, sucessivas e pequenas modificações, minha teoria absolutamente ruiria. Mas não consigo encontrar nenhum caso assim. Darwin não conseguiu encontrar nenhum caso assim, nem ninguém desde os tempos de Darwin, apesar dos esforços extenuantes, desesperados mesmo. Muitos candidatos a esse santo graal do criacionismo já foram sugeridos. Nenhum resistiu à análise. De qualquer maneira, embora a complexidade irredutível arruinasse a teoria de Darwin se um dia fosse encontrada, porque ela não arruinaria também a teoria do design inteligente? Na verdade, ela já arruinou a teoria do design inteligente, pois, como continuo repetindo e repetirei de novo, embora saibamos pouquíssimo sobre Deus, a única coisa de que podemos ter certeza é que ele teria de ser complexíssimo, de complexidade supostamente irredutível. A adoração das lacunas. Procurar exemplos específicos de complexidade irredutível é um procedimento fundamentalmente acientífico, um caso especial de argumentação a partir da ignorância atual. É um apelo à mesma lógica defeituosa da estratégia do Deus das lacunas, condenada pelo teólogo Dietrich Bonhoeffer. Os criacionistas procuram avidamente uma lacuna no conhecimento ou na compreensão atuais. Se uma aparente lacuna é encontrada, assume-se que Deus, por padrão, deve preenchê-la. O que preocupa teólogos conscientes como Bonhoeffer é que as lacunas diminuem conforme a ciência avança, e Deus fica ameaçado de acabar sem nada para fazer, e sem ter onde se esconder. O que preocupa os cientistas é outra coisa. É uma parte essencial do empreendimento científico admitir a ignorância, até mesmo exultar na ignorância, já que ela é um desafio para conquistas futuras. Como escreveu meu amigo Matt Ridley, a maioria dos cientistas fica entediada com o que já descobriu. É a ignorância que os impele. Os místicos exultam com o mistério e querem que ele continue misterioso. Os cientistas exultam com o mistério por um motivo diferente: ele lhes dá o que fazer. Em termos mais gerais, como repetirei no capítulo 8, um dos efeitos verdadeiramente negativos da religião é que ela nos ensina que é uma virtude satisfazer-se com o não entendimento. Admissões de ignorância e a mistificação temporária são vitais para boa ciência. É portanto infeliz, para dizer o mínimo, o fato de a principal estratégia dos propagandistas da criação ser a tática negativa de procurar lacunas no conhecimento científico e querer preenchê-las automaticamente com o design inteligente. O exemplo a seguir é hipotético, mas totalmente típico. Um criacionista diz: a articulação do cotovelo do sapo do ninho malhado é irredutivelmente complexa. Nenhuma parte dele servia para nada enquanto o conjunto não estivesse montado. Aposto que você não consegue pensar num modo de o cotovelo do sapo do ninho ter evoluído por gradações lentas. Se o cientista não der uma resposta imediata e compreensível, o criacionista tira a conclusão default, então, a teoria alternativa, o design inteligente, ganha por eliminação. Repare na lógica tendenciosa: se a teoria falha em algum particular, a teoria B tende a estar certa. Não é preciso nem dizer que o argumento não funciona no sentido inverso. Somos estimulados a pular para a teoria padrão sem nem mesmo prestar atenção para ver se ela não falha exatamente no mesmo ponto que a teoria que ela substitui. O design inteligente ganha um passe livre incondicional, uma imunidade encantada às exigências rigorosas feitas à evolução. Mas o ponto que defendo agora é que a trama criacionista questiona o regozijo natural do cientista necessário mesmo com a incerteza temporária. Por motivos puramente políticos, o cientista de hoje em dia pode hesitar antes de dizer: interessante essa tese. Fico imaginando como aconteceu realmente a evolução da articulação do cotovelo nos ancestrais do sapo do ninho. Não sou especialista em sapos do ninho, terei de ir até a biblioteca da universidade para dar uma olhada. Talvez dê um projeto interessante para um aluno de pós-graduação. No minuto em que um cientista disser alguma coisa parecida com isso e muito antes que o aluno comece a trabalhar no projeto, a conclusão padrão virará manchete de um panfleto criacionista: sapo do ninho só pode ter sido projetado por Deus. Existe, portanto, uma ligação infeliz entre a necessidade metodológica da ciência de buscar áreas de ignorância para definir seus alvos de pesquisas e a necessidade do design inteligente de buscar áreas de ignorância para reivindicar a vitória por eliminação. É exatamente o fato de um design inteligente não dispor de provas de si mesmo, mas florescer nas lacunas deixadas pelo conhecimento científico, que cria o desconforto na necessidade da ciência de identificar e declarar as mesmíssimas lacunas como prelúdio para pesquisá-las. Nesse aspecto, a ciência alia-se a teólogos sofisticados como Bonhoeffer, unidos contra os inimigos da teologia ingênua e populista e da teologia das lacunas, do design inteligente. O caso de amor dos criacionistas com as lacunas dos registros fósseis simboliza toda a teologia das lacunas. Uma vez abri um capítulo sobre a chamada explosão cambriana com a frase: é como se os fósseis tivessem sido plantados lá sem nenhum histórico evolutivo. Mais uma vez, tratava-se de uma abertura retórica, com a intenção de estimular o apetite do leitor para a explicação completa que vinha em seguida. Retrospectivamente, constato com tristeza como era previsível que minha explicação paciente seria removida e minha abertura seria alegremente citada fora de contexto. Os criacionistas adoram as lacunas dos registros fósseis, do mesmo modo como adoram lacunas em geral. Muitas transições evolutivas estão elegantemente documentadas por séries mais ou menos contínuas de fósseis intermediários com alterações gradativas. Algumas não estão, e são essas as famosas lacunas. Michael Cermeira apontou com perspicácia que, se uma nova descoberta de fóssil aparece para ocupar o meio de uma lacuna, os criacionistas declaram que agora há o dobro de lacunas de qualquer maneira, perceba de novo o uso do automatismo. Se não há fósseis para documentar uma transição evolutiva postulada, a conclusão automática é que não há transição evolutiva, portanto Deus tem de ter intervindo. É totalmente lógico exigir documentação completa de cada passo de qualquer narrativa, seja na evolução, seja em qualquer outra ciência. É circunflexo como exigir, antes de condenar alguém por assassinato, um registro cinematográfico completo de cada passo do assassino até o crime, sem nenhum quadro faltando. Só uma fração minúscula dos corpos fossiliza-se, e temos sorte de ter tantos fósseis intermediários. Seria bastante provável não termos fóssil nenhum, e ainda assim as evidências da evolução provenientes de outras fontes, como a genética molecular e a distribuição geográfica, seriam incrivelmente contundentes. Por outro lado, a evolução professa que, se um único fóssil aparecesse no estrato geológico errado, a teoria cairia por terra. Quando desafiado por um popperiano zeloso a dizer como a evolução poderia ser desmentida, J.B.S. Aldani retrucou: fósseis de coelho no pré-cambriano. Nenhum fóssil anacrônico como esse jamais foi encontrado, apesar das lendas desacreditadas de criacionistas sobre crânios humanos do Carbonífero e pegadas humanas entremeadas com as de dinossauros. As lacunas, pelo padrão da cabeça dos criacionistas, são preenchidas por Deus. A mesma coisa se aplica a todos os precipícios aparentes do maciço do Monte Improvável, onde a subida gradual não está imediatamente óbvia ou então é ignorada. As áreas onde há escassez de dados, ou de entendimento, são automaticamente atribuídas a Deus. O recurso apressado à declaração dramática da complexidade irredutível demonstra um fracasso imaginativo. Algum órgão biológico, quando não um olho, o flagelo bacteriano ou uma via bioquímica, é decretado, sem mais, irredutivelmente complexo. Nenhuma tentativa se faz para demonstrar a complexidade irredutível. Apesar das explicações sobre o olho, a asa e muitas outras coisas, cada novo candidato ao duvidoso título é considerado de uma complexidade irredutível transparente e óbvia, e seu status é declarado por decreto. Mas pense nisso. Como a complexidade irredutível está sendo usada como argumento para o design, ela não devia ser afirmada por decreto, como é o próprio design. É como simplesmente afirmar que o sapo do ninho, besouro, bombardeiro etc. demonstra o design, sem nenhum outro argumento ou justificativa. Não é assim que se faz ciência. A lógica revela-se tão convincente quanto a seguinte afirmação: eu insira o nome não consigo, pessoalmente, pensar em nenhuma maneira pela qual insira o fenômeno biológico possa ter sido construído passo a passo. Portanto, ele é irredutivelmente complexo. Isso significa que ele foi projetado. Basta dizer isso para ver que o argumento é vulnerável à possibilidade de algum cientista aparecer e encontrar um intermediário, ou pelo menos imaginar um intermediário plausível. Mesmo que nenhum cientista dê uma explicação, é simplesmente uma lógica de má qualidade assumir que o design se sairia melhor. O raciocínio que sustenta a teoria do design inteligente é preguiçoso e derrotista, o clássico raciocínio do Deus das lacunas. Já o apelidei, no passado, de argumento da incredulidade pessoal. Imagine que você esteja assistindo a um truque de mágica excelente. O celebrado duo de ilusionistas Penn e Teller tem um número em que eles parecem atirar um no outro, com pistolas, simultaneamente, e cada um deles parece ter pegado a bala com os dentes. São tomadas precauções elaboradas para fazer marcas de identificação nas balas antes de elas serem colocadas nas armas, o procedimento inteiro é testemunhado de perto pelo público, experiente em armas de fogo, e aparentemente todas as possibilidades de truque são eliminadas. A bala marcada de Teller acaba aparecendo na boca de Penny, e a bala marcada de Penny acaba aparecendo na de Teller. Eu, Richard Dawkins, não consigo absolutamente pensar em nenhuma maneira pela qual isso possa ser um truque. O argumento da incredulidade pessoal berra das profundezas dos meus centros cerebrais pré-científicos e quase me compele a dizer, tem de ser um milagre. Não há explicação científica. Tem de ser sobrenatural. Mas a vozinha da educação científica diz outra coisa. Penn e Teller são ilusionistas famosos no mundo todo. Há uma explicação totalmente cabível. Mas sou ingênuo demais, ou pouco observador e pouco criativo demais.